quem me amava e quem ama não mente. Porque tá diferente. Ontem ficava do meu lado, agora tá ausente. Tira o pé do chão. Parece que foi ontem a nossa última vez. Eu não ando bem, ainda não recuperei. E essa lágrima no rosto é que a saudade tem pensado ultimamente em nós. Se tô te ligando agora é que eu tô louco de vontade pra ouvir tua voz. Você jurou que me amava e quem ama não mente. Porque tá diferente. Ontem ficava do meu lado, agora tá ausente. Porque tá diferente. Você jurou que me amava e quem ama não mente. Porque tá diferente. Ontem ficava do meu lado, agora tá ausente. Porque tá diferente. Eu não ando bem, ainda não recuperei. E essa lágrima no rosto é que a saudade tem pensado ultimamente em nós. Se tô te ligando agora é que eu tô louco de vontade pra ouvir tua voz. Você jurou que me amava e quem ama não mente. Porque tá diferente. Ontem ficava do meu lado e agora tá ausente. Porque tá diferente. Você jurou que me amava e quem ama não mente. Porque tá diferente. Ontem ficava do meu lado e agora tá ausente. Porque tá diferente. Fecha os olhos e volta no dia em que me conheceu. E vem pra cumprir na minha vida tudo que me prometeu. Vai! Você jurou que me amava e quem ama não mente. E aí? Ontem ficava do meu lado, agora tá ausente. Você jurou que me amava e quem ama não mente. Porque tá diferente. Ontem ficava do meu lado, agora tá ausente.